E o nosso primeiríssimo assunto do nosso curso é Sistema Financeiro Nacional. Já a partir daqui, você vai começar a entender, você vai ter um panorama, você vai ter uma visão geral de tudo, absolutamente tudo que você precisa conhecer da matéria, do curso inteiro, tá? Então, professor, eu vou aprender o curso inteiro só nessa aula? Não, não é isso. Mas nessa aula você vai ter, de fato, um panorama sobre o curso inteiro. Você já vai começar a entender. A gente começa com uma definição, olha só. Sistema Financeiro Nacional, o que é esse negócio que está no seu edital? Vamos desmembrar, vamos usar o bom e velho dicionário para começar a relacionar essas palavras, né? Porque a gente lê assim, a gente não pensa muito a respeito, mas quando eu destaco palavra por palavra, você vai começar a raciocinar um pouco mais em cima do significado de cada uma delas. Então, o que é um sistema? Um sistema, por definição, é um conjunto de partes que interagem entre si com um determinado objetivo. Não existe um sistema sem um objetivo, também não existe um sistema composto de uma única parte, porque senão ele não é um sistema. Nosso corpo é cheio de sistemas, né? Tem sistema digestivo ou digestório, né? Isso aí mudou da época da minha escola, não sei qual é o nome correto agora. Sistema respiratório, sistema vascular, né? Nosso corpo é cheio de sistemas. Nós temos também um sistema de trânsito, né? Nós temos um sistema único de saúde, o SUS. São todos sistemas, são todos conjuntos de partes que vão interagir de forma organizada, obviamente. Então é preciso ter regras, é preciso saber o papel de cada uma dessas partes para um objetivo. Qual é o nosso objetivo? Aqui no caso, financeiro, relativo ao uso do dinheiro. E o nacional, mais tranquilo de entender, mas nem tanto, tá? De uma nação. Nós devemos entender isso aqui como algo, olha só, oficial. Algo de acordo com a lei, com as regras, com as normas, tá? Portanto, existem partes, tá, que lidam com o uso do dinheiro, mas que não fazem parte do sistema financeiro nacional. Com essas partes a gente não precisa se preocupar, pelo menos até chegar naquela aula lá, que vai ser necessário entender isso. Nosso foco é muito mais nessas partes que de fato integram esse sistema financeiro nacional. Então a gente vai começar a entender aqui como circula o dinheiro, de onde o dinheiro vem, para onde ele vai, como ele faz esse caminho de um lado para o outro, e coisas relacionadas ao dinheiro, como por exemplo, empréstimos, como câmbio, né, a troca de moeda nacional por uma moeda estrangeira, como dólar, como euro. Investimentos, tem tudo a ver com dinheiro também, então a gente fala em bolsa de valores, a gente fala em uma porção de coisas relacionadas ao uso do dinheiro e que, portanto, estão dentro do nosso sistema financeiro nacional. Eu falei que um sistema ele precisa de regras para funcionar, ele precisa que seja muito bem estabelecido como cada parte se relaciona com a outra, certo? Qual é o papel de cada uma delas? E no nosso ordenamento jurídico, ou seja, no caso brasileiro aqui, o que nós temos em termos de normas é isso aqui, ó. Uma pirâmide aqui, uma hierarquia legal, de fato, né? E lá no topo nós temos a Constituição Federal, como é com tudo mais no nosso país. A Constituição Federal é nossa lei máxima, é a lei que está acima de todas as outras leis, é também chamada de Carta Magna, um nome muito bonito também, mas que transmite, de certa forma, essa preponderância. A Constituição está acima de tudo dentro do nosso ordenamento jurídico em termos de leis, certo? No caso do Sistema Financeiro Nacional, em seguida, nós temos as chamadas leis complementares. Isso aqui não é um curso de direito e você não vai fazer uma prova de direito. Então, realmente, não é necessário aprofundar muito isso aqui, além de você saber que existem basicamente dois tipos de leis, tá? Num sentido mais estrito, as chamadas leis complementares, essa aí que você está vendo, e as chamadas leis ordinárias. Ordinário de comum, de normal, tá? A diferença entre elas é que a lei complementar, ela é mais difícil de ser aprovada. Ou seja, ela vai exigir um maior grau de consenso do nosso legislativo, lá da Câmara dos Deputados e do Senado, tá? Então, ela tem um processo mais exigente para ser aprovada. Então, dada essa, entrou alguma coisa aqui no meu olho, dada essa importância do Sistema Financeiro Nacional, determinou-se que apenas leis complementares poderiam dispor a respeito desse sistema. Tem mais. As chamadas normas infralegais. Aqui, o que você vai ver são basicamente as chamadas resoluções. Depois a gente fala mais sobre isso, tá? Resoluções. Tem algumas entidades, tá, que emitem, que editam e depois publicam essas resoluções, que tem uma força que a gente chama de infralegal. Ela está abaixo da lei, mas ainda assim, obviamente, você precisa cumprir. E de onde vem tudo isso? Ora, da própria Constituição. Tá? Então, tem um capítulo lá na Constituição dedicado ao Sistema Financeiro Nacional, e como eu falei, não é um curso de Direito Constitucional. Então, basta mesmo que você saiba que foi determinado que o Sistema Financeiro Nacional ele vai ser estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e servir aos interesses da coletividade em todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito. O que é cooperativa de crédito, professor? É um tipo de instituição financeira que a gente vai conhecer, claro, caso você ainda não conheça. Será regulado por leis complementares, e está aqui, tá? O ponto principal, o ponto que já foi objeto de cobrança de prova e que pode vir a aparecer de novo, porque é um tema muito cobrável. Nessa etapa da aula, faço questão de explicar para você o que eu quero dizer quando eu falo que um tema é cobrável. Tá? Significa que existe um embasamento para a banca colocar aquilo na prova. A banca não tira um negócio da cabeça dela, porque quando ela tira um negócio simplesmente da cabeça dela, do examinador, de quem elaborou a questão, ela dá muita brecha para ser questionada a questão. E, por incrível que pareça, a banca não quer isso, né? A banca não quer problema, ela não quer judicialização, não quer ter que ficar respondendo na justiça por uma questão mal formulada. Então, as bancas tendem a recorrer principalmente aí, ó, à legislação, ou então a livros mais consagrados. Claro, eu te trago aqui também material sempre com base nisso, né, para você ficar tranquilo. Mas o que faz uma questão cobrável? Ora, está na Constituição, né? Quem é que vai questionar? Claro, sempre vai ter um ou outro, né? Mas diminui muito a probabilidade de ser questionado judicialmente quando a banca baseia uma questão diretamente na Constituição. E é por isso. Agora, olha só o que eu quero que você veja. Um panorama do Sistema Financeiro Nacional. A gente vai ver essa mesma tabelinha aqui, esse mesmo infográfico, mais tarde, tá? Um pouquinho adiante na nossa aula. Não precisa, então, se preocupar em entender tudo o que está sendo falado aqui. Eu só quero que você dê uma olhada, tá? Mais ou menos quando, sei lá, você vai fazer uma viagem e você olha para o mapa antes, né? Você vai falar, então, meu hotel é aqui, eu quero conhecer esse lugar, aqui tem uma via principal, aqui parece que é o mar, sei lá. Então, você tem um panorama, mas só quando chegar lá que você vai entender o negócio na real, tá? Então, é isso que eu estou fazendo aqui com você agora. Aí, você tem os principais componentes. Lembra das peças ali de um sistema que interagem? Tá aí, no Sistema Financeiro Nacional. Eu quero que você note primeiro duas coisas, tá? Nós temos três níveis. O chamado nível dos órgãos normativos, o chamado nível dos supervisores e o chamado nível dos operadores. Tem mais. Quando nós pegamos o conjunto dos normativos ou normatizadores com os dos supervisores, nós temos o chamado subsistema normativo. Tudo isso para dizer que o Sistema Financeiro Nacional ele é organizado em três sistemas ou dois subsistemas, tá? Em três níveis ou em dois subsistemas, o subsistema normativo e o subsistema de operadores. O mais recorrente, mais importante e, portanto, você tem que dominar completamente são os três níveis, tá? Os normatizadores lá no topo, tá? Que você vai entender o que eles fazem. Depois nós temos os supervisores no meio e, por fim, os operadores. Você já começa a ter uma noção aqui também que, olha, os bancos, então, professor, onde eu vou trabalhar lá, é um operador do sistema financeiro? Exatamente. É isso aí, tá? Ah, então aqui, Banco Central do Brasil, nessa sigla, é um supervisor? Exato, tá? Mas, segura aí. Vamos começar a entender agora o papel de cada um desses níveis. Os três níveis do Sistema Financeiro Nacional. Normatizadores, o que eles fazem? Eles vão estabelecer as regras gerais a serem seguidas. Sempre com base no quê, professor? Sempre com base, evidentemente, na Constituição Federal e nas leis complementares, tá? Então, algo que os normatizadores não podem fazer é contrariar um dispositivo, por exemplo, de uma lei complementar, tá? Eles têm que jogar de acordo com as regras que foram colocadas nas leis complementares. E aí eles normatizam, tá? Você vai conhecer cada um deles, evidentemente, você vai saber exatamente qual é a área de atuação de cada um deles. Depois disso, no segundo nível, nós temos os chamados supervisores. Eles detalham as regras. Como eles detalham as regras? Também normatizam. Ah, professor, agora eu estou ficando confuso. Segura, Vai não. Eles também normatizam, detalham as regras e vão assegurar o seu cumprimento, né? Vão atuar para atingir seus objetivos. Então, como funciona isso aí? O normatizador, primeiro nível, tá? Tem órgãos normatizadores, eles só normatizam, tá? No segundo nível, supervisores, eles também normatizam, mas com base no que determinam os normatizadores. Eu posso dizer, então, que um supervisor também é normatizador? Não, não pode. Esse nome normatizador é reservado para o primeiro nível. Mas você pode dizer que os supervisores também normatizam, tá? Então, eles têm o nome próprio deles, que é supervisor, ou ainda fiscalizador, como pode aparecer também, mas não são normatizadores. São supervisores que normatizam. Entendido isso aí? Afinal, lembra que esses dois juntos, esses dois níveis que já estão na tela para você, compõem o chamado subsistema normativo, tá? Então, os supervisores fazem parte do subsistema normativo. A gente vai ter bastante exemplo disso, tá? Vou mostrar tudo para você. Em seguida, nós temos os operadores. Os operadores, eles vão atuar no mercado financeiro, no sistema financeiro, para ser mais preciso, de forma direta, junto ao público. Um exemplo para você. Um exemplo bastante atual. Um normatizador, um supervisor e um operador. É o que a gente vai ver agora. Desempenhando o seu respectivo papel. Pois bem, existe uma norma de um normatizador que eu vou adiantar para você aqui, ó. É um cara conhecido como Conselho Monetário Nacional, que determinou o seguinte: o Banco Central do Brasil atuará no sentido de promover a solidez, o normal funcionamento e o contínuo aperfeiçoamento do sistema financeiro nacional e, mais importante ainda, que nesse caso, você já vai entender o porquê, do sistema de pagamentos brasileiro. Beleza, então o CMN, né, ou CMN, o Conselho Monetário Nacional, foi lá e determinou isso aqui. Um supervisor, que é claro, esse cara aqui, o Banco Central do Brasil, fez lá a sua norma e instituiu o arranjo de pagamentos PIX, né? Claro, eu só estou pegando aqui o principal da norma, né? As normas são muito maiores do que isso. E nesse mesmo normativo, ele determinou, fica aprovado o regulamento anexo. Então, ele fez um regulamento, né? Fez um conjunto de regras para disciplinar o funcionamento do PIX. Percebeu? O normatizador determinou, olha, Banco Central, o seu papel é desenvolver o sistema de pagamentos brasileiro. Entre várias outras coisas, tá? Uma tonelada de coisas que é determinada por um normatizador. O Banco Central falou, ah, então tenho que aperfeiçoar? Vou lançar o PIX. Fica instituído o PIX, e aqui está o conjunto de regras do PIX. Entre essas regras, determinava quem tinha que participar obrigatoriamente, né? Quais bancos, por exemplo, teriam que necessariamente participar do PIX, né? Um deles foi esse operador aqui, ó. Tirei do site desse operador, que é o nosso amigo Banco do Brasil. O Banco do Brasil coloca lá no site dele. O PIX já é uma realidade. Aproveite a facilidade do nosso atendimento digital para cadastrar as chaves PIX, né? E entrar na era dos pagamentos instantâneos. Percebeu? O BB está operando no sistema financeiro. Com base no quê? Em uma determinação do supervisor que, por sua vez, foi feita com base em um normatizador, o Conselho Monetário Nacional. Tudo muito relacionado aqui à área do seu concurso, né? Então, dá para ter aqui agora um panorama de como funciona. Beleza, agora, ao mesmo tempo em que a gente dividiu o sistema financeiro nacional de acordo com o nível, ou seja, com o grau de especialização de cada um dos seus componentes, normatizadores, supervisores e operadores, o professor está repetindo muito isso, pois é, a repetição é a mãe da retenção, você não vai esquecer isso jamais. Nós podemos também dividir o sistema financeiro de acordo com o tipo de operação que cada um dos operadores opera, redundante ou sem, cada um dos supervisores supervisiona e cada um dos normatizadores normatiza. Vem entender isso aqui comigo agora. Ramos ou mercados do sistema financeiro. Então tem lá o sistema financeiro nacional que se divide em três ramos ou mercados, tá? Pode chamar das duas formas. Se a questão falar, o sistema financeiro nacional é composto por três ramos, beleza, tá certo. É por três mercados, sendo financeiro, seguros e previdência? Tá certo também. Especificamente, o nosso ramo financeiro do Sistema Financeiro Nacional, ele vai se dividir em quatro. O monetário, o de crédito, o de capitais e o de câmbio. A gente vai aprofundar tudo isso aqui oportunamente, tá? Não se preocupe. Basicamente, aqui eu vou introduzir só para não ficar completamente abstrato na sua cabeça. Então, o mercado monetário do ramo financeiro, ele vai fornecer papel moeda, dinheiro mesmo, e moeda escritural. O que é moeda escritural? Tá? É o saldo na sua conta corrente. Concorda que ele é tão bom quanto dinheiro em papel? No sentido de você poder comprar coisas, no sentido de você pagar suas contas, né? Não é tão bom quanto, você pode pagar no débito ali, ou pode pagar no dinheiro. Por isso a gente chama o saldo em conta corrente de moeda escritural, porque ele é tão bom quanto moeda, tá? Então ele é moeda de fato, e por isso ele pode ser utilizado também para transações, para pagamentos, para uma série de coisas. Basicamente é esse o papel do mercado monetário. Em sequência aqui a gente tem o mercado de crédito. Sim, você pode imaginar e provavelmente está imaginando certo. No mercado de crédito são recursos, empréstimos, basicamente financiamentos, né, para consumo ou funcionamento das empresas, né? Um funcionamento mais do dia a dia, um capital de giro, um dinheiro que a empresa precisa para comprar matéria-prima, alguma coisa do tipo, tá? Depois, o mercado de capitais, o fascinante mercado de capitais, é onde nós temos os recursos para projetos de longo prazo, tá? Então, é uma espécie de mercado de crédito, mas muito mais focado no longo prazo. E por focar no longo prazo, ele tem seus próprios instrumentos. Um exemplo, tá? Um exemplo de tipo de operação que acontece no mercado especificamente de capitais é a compra e venda de ações, né? Em bolsa de valores. Então, você compra lá uma ação do Banco do Brasil, uma ação da Petrobras. Isso acontece no chamado, nesse lugar abstrato, né? Não é um mercado que você vai lá, pega a fila, tem o caixa, não. É um local abstrato, né? Mas que consiste nesse encontro, como todo mercado, entre compradores e vendedores, alguém oferecendo alguma coisa e alguém procurando alguma coisa. No caso do mercado de capitais, nós temos especificamente pessoas querendo comprar ações, pessoas querendo vender ações, tá? Basicamente isso, além de outros tipos de instrumentos também. Por fim, o mercado de câmbio, compra e venda de moeda estrangeira, dólar, euro, libra, né? Enfim, diversos tipos de moeda estrangeira. E é nesse aspecto, nessa parte do nosso curso, lembra? A nossa primeira aula, a gente está só começando. É muito natural que você tenha um monte de perguntas, você tenha uma curiosidade muito grande. É para isso que eu faço essa aula mesmo. Eu busco que ela seja instigante, que você queira saber mais. Mas o ponto é, você ainda não sabe. Então, um alerta aqui: eu sou um dos maiores defensores aqui de você resolver questões para treinar, para resolver questões de concursos anteriores, entrar aí no sistema de questões do Estratégia e sair lá fazendo um monte de questões. Mas nessa etapa eu tenho que te fazer um alerta. É esse aqui, ó. Um alerta sobre questões. Bom, quando a gente pega aqui o que nós estamos vendo hoje, tudo isso aqui, ó, é sistema financeiro nacional. Dentro do sistema financeiro nacional, a gente tem a nossa disciplina aí, conhecimentos bancários, ou qualquer que seja o nome. Então, eu vou colocar aqui, ó, nosso edital. Então, a primeira coisa que você tem que perceber: nosso edital não traz tudo que é cobrado no sistema financeiro nacional. Tem coisa que fica de fora, tá? E fica de fora porque não está no nosso edital. A gente não vai sair estudando coisa que não está no edital e que, portanto, não pode cair na sua prova. Então, aí já surge o primeiro problema, tá? Algumas vezes o sistema de questões, ele vai colocar uma questão ali de conhecimentos bancários e você vai resolver e não está no seu edital. Se não está no seu edital, não está no seu curso. Se não está no seu curso, é bem provável que você não saiba aquela questão, aquele assunto específico. Tá? Então, cuidado com isso. Se tiver dúvida, fala: ó, professor, eu errei essa questão aqui, isso está no nosso edital, né? Eu vou poder te responder. Vou falar: olha, isso não está no edital, por isso que a gente não tratou. Ou então, vou te dizer: não, realmente, eu não abordei essa questão, porque achei que não seria relevante. Ou então: olha, vacilei mesmo, deveria ter abordado. Enfim, a gente precisa ter esse diálogo, tá? Eu tenho aí uma década de experiência nesse ramo dos concursos e de preparação, tá? Então, deixa eu te ajudar, tá? Permita que eu empreste um pouco dessa experiência para você ter um desempenho melhor. Depois, mais importante ainda, tá? Porque isso diz muito respeito à nossa aula. A gente tem uma série de assuntos aqui. Eu vou colocar, sei lá. Vou colocar aqui, isso aqui é um assunto. Moeda. Um outro assunto aqui, que vai ser câmbio. Ok. Um outro assunto aqui que vai ser. Aqui, ó. Estrutura do Sistema Financeiro Nacional. Tá? Aí, olha o que vai acontecer. A nossa aula de hoje, tá? Apesar de eu tentar te dar um panorama de todo esse círculo maior aí, para você ter uma noção de cada uma das coisas, o que a gente está focando é a estrutura do Sistema Financeiro Nacional. Você entender que existem três níveis, você entender que existem operadores, supervisores, normatizadores, você entender que existem ramos, que existe o mercado financeiro, o mercado de seguros, o mercado de previdência. O mercado financeiro, por sua vez, se divide em quatro: capitais, crédito, câmbio e moeda. Isso é o essencial, isso é o crítico que você entenda agora. Você não tem que entender agora quais são as operações que são feitas, sei lá, por um banco comercial, que é um operador do sistema. Mas não significa o fato de eu ter apenas mencionado que existe uma entidade chamada de banco comercial, que nós já estamos aí esmiuçando cada um dos detalhes sobre ele. Tá? Então é muito comum, voltando agora ao sistema de questões, que a pessoa que recebe lá fala: ah, essa questão é de sistema financeiro nacional. Beleza. É uma questão que está falando quais são as operações que podem ser realizadas por um banco de câmbio. Opa, peraí, tá? Esse é o tipo de coisa que a gente vai aprender sim, mas a gente vai aprender quando ver, se for o caso, né, de ver o mercado de câmbio, tá? Porque aí a gente detalha. Outra coisa, por exemplo, opa, tem aqui, ó, agora sim, ó, mercado de capitais. E no mercado de capitais tem um tema chamado de ações. Aí o aluno muitas vezes sai do Sistema Financeiro Nacional, da nossa primeira aula, vai resolver questão, e tem uma questão falando lá que as ações preferenciais, ao contrário das ações ordinárias, fornecem para o seu detentor tal e tal, tal direito. Ainda não, tá? A questão provavelmente foi mal classificada, foi colocada lá como se fosse estrutura do Sistema Financeiro Nacional. Está dentro do Sistema Financeiro Nacional, mas é um outro assunto específico, tá? Resumindo, qual é a minha recomendação? Resolva as questões que estão no material. Eu tive o cuidado de selecionar exatamente o que é a estrutura do Sistema Financeiro Nacional. Resolva os simulados do Estratégia, tal, tá? O pessoal tem um cuidado maior com isso. E resolva também, tranquilo, questões no sistema de questões, mas esteja ciente de que é provável, é possível, tá? Que a questão, de repente, que você erra, é porque é um assunto que a gente ainda não tratou, tá? Se você puder segurar a ansiedade, não resolva questões fora do nosso material nessa primeira aula. A partir da segunda aula, a gente já funila, a gente já começa a entrar em temas bem específicos. E aí não tem esse problema de classificação ruim de questões. Uma questão que vai ser classificada em um tema da nossa próxima aula e da aula que vier depois dela, quase sempre vai estar corretamente classificada, mas a gente tem esse problema em Sistema Financeiro Nacional, porque é um tema bem abrangente, tá? Então tá aqui uma dica, eu achei importante trazer ela, porque a gente está no começo do curso, é algo que vai te poupar bastante dor de cabeça, bastante agonia. Fala, meu Deus, eu vi a aula lá e errei um monte de questão. Dá uma olhada se não foi isso. Se tiver dúvidas, foi isso ou não que te levou a errar, claro, você sempre pode me procurar. Agora a gente prossegue, fixando uma questão lá do Banco da Amazônia, de técnico bancário, que diz o seguinte: o Sistema Financeiro Nacional, em todas as partes que o compõem, foi estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir os interesses da coletividade. Olha só, a banca deu um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Lá no artigo 192 da Constituição Federal, né? Não está na parte que você precisa julgar, então fica só a título de curiosidade mesmo. Em relação à sua composição, o Sistema Financeiro Nacional pode ser dividido em três níveis. Três níveis. Isso aqui, olha, isso cai tanto, mas tanto. Mas tanto na prova, e essa sim, ó, é uma questão composição, estrutura. Essa é uma questão do assunto que a gente acabou de ver, tá bom? Então, o SFN, ele é composto como organizações governamentais? Tem, certamente tem organizações governamentais. Tem instituições públicas? Tem também. Tem instituições financeiras? Também tem. Mas não é essa composição, não é essa a estrutura que a gente aprendeu do sistema financeiro. Tá? Então, essa questão vai pegar legal quem não estudou, né? Instituições financeiras, óbvio que tem. Filantrópicas no sistema financeiro nacional? Tem também. Poucas, tá? Mas tem. Entidades operadoras, claro. Mas o correto, a classificação, a estrutura oficial do sistema financeiro, tá? Essa aqui, ó. Nós temos os órgãos normativos, que também podem aparecer como normatizadores. Nós temos os supervisores, né, ou entidades supervisoras, poderia ser entidades normativas também, tá? Não esquenta se a banca utilizar um sinônimo, tá? Se você vê que é o mesmo significado, continua certo. E por fim, operadores, beleza? As demais simplesmente não estão certas porque a C é a classificação correta. Qualquer coisa diferente disso está necessariamente errada. Mas olha, se não estivesse falando especificamente da composição, da estrutura oficial do sistema financeiro, todas as demais poderiam estar certas. Eu não estou vendo nada aqui que não exista no sistema financeiro nacional.